Todos os dias passeava secamente na soleira do quintal. A hora morta, a pedra morta, a agonia e as laranjas do quintal. A vida ia entre o muro e as paredes de silêncio e os cães que vigiavam o seu sono não dormiam, viam sombras no ar, viam sombras no jardim. A lua morta, noite morta, ventania e o rosário sobre o chão e um incêndio amarelo e provisório consumia o coração e começou a procurar pelas fogueiras. Amor.